Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô de volta pro cafezinho com seu Café Brasil. Espero que você esteja bem, muito bem, porque hoje nós vamos falar de loucura. Mas não da loucura louca. Eu vou falar daquela outra loucura, a que muda o mundo. Para começar, vamos com uma frase do pintor espanhol Salvador Dalí. A única diferença entre um louco e eu é que eu não sou louco. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Louco, louco, louco. Eu recebi do pessoal da Endeavor, que é uma ONG voltada ao empreendedorismo criativo, um texto chamado Ode aos Loucos. Pedi ao meu amigo Irineu Toledo que fizesse uma leitura. Escuta só. Ode aos loucos, também chamados de desajustados, rebeldes e criadores de caso. Aqueles que veem coisas de uma forma diferente, que não gostam de muitas regras e que não respeitam o status quo. Você pode elogiá-los, discordar ou duvidar deles, endeusá-los ou difamá-los. A única coisa que não pode fazer é ignorá-los, pois eles provocam mudanças. Eles inventam, imaginam, resolvem, exploram, criam e inspiram. Eles obrigam a raça humana a evoluir. Talvez eles tenham que ser loucos. De outra forma, como alguém poderia enxergar uma obra de arte em uma tela vazia? Ou sentar em silêncio e imaginar uma música que nunca foi escrita? Ou olhar a lua e imaginar uma estação espacial? Alguns podem vê-los como loucos. Prefiro chamá-los de empreendedores, pois as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são justamente as que o fazem. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu e Mutantes. No disco Mutantes e seus Cometas no País dos Baurets, de 1972. Quando lançaram a Balada de um Louco, de Arnaldo Batista e Rita Lee. Talvez a música definitiva para falar dos loucos essenciais. No final daquele ano, os Mutantes se separaram e a música popular brasileira ficou um pouco menos louca. Se eles rezam muito, eu já estou no céu, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é. Você prestou atenção na Ode aos Loucos, hein? Que o Irineu leu agora há pouco? Naquele final. Pois as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são justamente as que o fazem. Na mosca, né? São sempre os loucos que, ao não se conformar com o jeito como as coisas são, ao não concordar com as regras do jeito que elas são, ao não aceitar fazer parte da rotina, inventam coisas que mudam nossa vida. São eles, os loucos, os radicais, os que defendem seus pontos de vista inovadores, que vão gerar as tendências, que vão apontar os caminhos para a inovação. As pessoas deveriam entender que é assim a dinâmica da evolução do homem. Talvez isso as ajudasse a conviver em paz com as ideias absurdas com as quais cruzam pelo caminho. Talvez sejam absurdas hoje, mas amanhã... No entanto, a mediocridade fala mais alto, processando ideias como um triturador que mistura tudo numa massa uniforme, eliminando nuances, detalhes, sabores, cores, transformando tudo numa coisa só. Na maioria das vezes, cinza. Olha só, jamelão no Café Brasil. Jamelão, pode? Jamelão é José Bispo, nascido em 12 de maio de 1913, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Virou jamelão por invencionice, talvez, de um apresentador de programas de rádio, ou então de um gerente de gafieira. Isso não se sabe ao certo. Você ouve Só Louco, composição de Dorival Caymmi. Jamelão, jamelão no Café Brasil. Onde mais, hein? Loucura, loucura. Vamos continuar com a loucura, hein? Eu vou inaugurar hoje uma parceria poética com o site www.lunaeamigos.com.br. Inauguro com a poesia Saudades Loucas dos Loucos, de Condorcet Aranha, que diz assim: Thomas Edison, Marconi, Mendel, Bell e Maomé, Einstein, Strauss e Shakespeare, Vejam só como é que é. Todos loucos, como dizem, ou homens de muita fé. Inventos, composições, teorias, religiões. Churchill, Napoleão, braço forte e rédea à mão. Gandhi, a luz da suave paz. Luther King, homem que a faz. Tantos loucos necessários defenderam a humanidade. Antigos ou tão recentes que ainda dói a saudade. Ao lembrar de Oswaldo Cruz e o que dizer de Jesus. Quando caminho pela rua lado a lado com você, me deixas louca. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria, me deixas louca. Deixas louca quando vejo mais um dia pouco a pouco entardecer. E chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas que começas a dizer. Me deixas louca quando me pedes por favor que nossa lâmpada se apague. Me deixas louca quando transmites o calor de tuas mãos pro meu corpo que te espera. Me deixas louca. E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, desaparecem as palavras, outros sons enchem-me espaço. Você me abraça, a noite passa, me deixa. A noite passa e me deixas louca. Deixa eu levantar aqui, olha. Toda vez que eu tocar Elis Regina nesse programa, eu vou estar de joelhos, tá bom? Vocês ouviram Elis cantando Me Deixas Louca, versão de Me Vuelves Loco, do fantástico Armando Manzanero. A versão foi feita por ninguém menos que Paulo Coelho. Elis, sempre Elis, né? Muito bem, eu vou voltar aos loucos agora. Em 2003 e 2004, eu tive a oportunidade de coordenar um evento inesquecível, a recuperação do FD01, o famoso carro de corrida de Fórmula 1, o Copersucar, que foi reapresentado no Salão de Automóvel de 2004. Recuperamos tão bem aquele carro dos anos 70, que ele andou no Autódromo de Interlagos 30 anos depois de tê-lo feito pela primeira vez. Totalmente reconstruído, brilhando como novo, o carro passou voando pelo retão dos boxes, diante de uma plateia de mais de 200 jornalistas e convidados. Quando o motor foi ligado, ainda dentro do box, com aquele mundaréu de gente em volta, a emoção tomou conta. E eu vi marmanjos com os olhos brilhando. Eram lágrimas. Lágrimas de quem lembra do passado. De um passado em que fígados rebeldes eram tratados com pílulas de vida do Dr. Ross. Não permita que um fígado rebelde prejudique a sua saúde e afete a sua boa disposição, roubando-lhe o bom humor. Tome as pílulas Ross e diga: isso é que é vida, com as pílulas de vida do Dr. Ross. Pequeninas, mas resolvem. É, o Café Brasil também é um programa pequenininho, mas resolve, viu? Como é que é, hein? Você tá gostando do Café Brasil, hein? Conta pra mim, vai. Deixa sua mensagem no meu site www.lucianopires.com.br. Ou, se preferir, ligue para a operadora 11 8685 8124. De novo, Operadora 11-8685-8124. Eu vou repetir o telefone no final do programa. Voltando àquela história dos loucos da primeira equipe de Fórmula 1 do Brasil. No dia em que reapresentamos o carro reformado, o piloto era o Wilson Fittipaldi Jr., como 30 anos atrás. Deu 3 voltas, parou e passou o carro para o seu filho, Christian, que saiu roncando alto. Imagina a cabeça do Wilson. No encerramento do evento, ele chorou ao dizer que tinha visto seus 2 filhos na pista. Pura emoção. Os Fittipaldi, 30 anos atrás, eram loucos, acharam que podiam montar uma equipe de Fórmula 1. Mas que seria possível projetar e construir um carro competitivo no Brasil. Acharam que podiam concorrer de igual para igual com pilotos das maiores equipes. Achavam que podiam encarar a Ferrari, Brabham, Williams. Só podiam estar loucos. Beija meu amor, seu beijo todo dia eu quero ter. Sou cada vez mais louco, louco, louco por você. Olha aí, um doce se você adivinhar quem tá cantando, hein? Roberto Carlos, em 1961, no seu primeiro disco. A música chama-se Louco por Você, é um tchá-tchá-tchá. O refrão, louco, louco, louco por você, é delicioso. Quem produziu esse disco foi Carlos Imperial. E o disco mostra uma fase pouco conhecida do Roberto Carlos, pré-jovem guarda, ainda completamente à parte daquele iê-iê-iê que o consagraria anos mais tarde. Eu escuta de novo, vê se dá pra adivinhar quem é. Louco, louco por você. Carinhos, meu amor, eu tenho pra lhe dar e quero ser muitas vezes mais louco, louco, louco por você. Eu quero gritar para o mundo ouvir como sou feliz assim. Vivo a cantar, vivo a sorrir com o amor que vai dentro de mim. Saiba, meu amor, a vida inteira eu quero viver dizendo que sou louco, louco, louco por você. Beija meu amor, seu beijo todo dia eu quero ter. Sou cada vez mais louco, louco, louco por você. Carinhos, meu amor, eu tenho pra lhe dar e quero ser muitas vezes mais louco, louco, louco por você. Eu quero gritar para o mundo ouvir como sou feliz assim. Vivo a cantar, vivo a sorrir com o amor que vai dentro de mim. Saiba, meu amor, a vida inteira eu quero viver dizendo que sou louco, louco, louco por você. É, Roberto Carlos, em 1961, já era um dos loucos essenciais, não é isso? Bom, o resultado daquela loucura dos irmãos Fittipaldi foi que o Brasil transformou-se num dos 5 únicos países que construíram um carro de Fórmula 1. E que chegou em segundo, em terceiro, em quarto, o Copersucar teve resultado, sim, e mais não fez por falta de patrocínio. Mas entrou para a história como um fracasso. Pois logo na abertura daquele evento festivo, em que orgulhosamente vimos o carro andar 30 anos depois, no Autódromo de Interlagos, tomamos um banho de Brasil. No meio da multidão em torno do carro, sofrendo do complexo de vira-latas, um cara me diz: quanta gente! Vieram aqui para empurrar o carro, é? Pois é. Invejem o país que tem loucos. Tenham pena do país que deles desdenha. Café Brasil. Ah, loucos, loucos. Quando eu escuto essas histórias aí, eu fico pensando, quem será que é o louco, hein? E vou voltar agora com uma outra poesia daquela nossa parceria que a gente inaugura hoje. A parceria com o site www.lunaeamigos.com.br. Eu trago uma poesia chamada Loucos, de Avani Moraes. No fundo, você vai ouvir um clássico de Astor Piazzolla, chamado Balada para um Louco. Loucos. Falar de loucos é falar de sábios, posto que loucos vêm além da visão. Sentem nos lábios a essência da vida e discordam sem pedir permissão. Loucos. Precisamos desses loucos para virar a mesa, jogar o jogo bruto. Mudar o mundo, as regras, não aos poucos, mas mudar abruptamente num espaço curto. No caos que se encontra nosso país no momento, atravessando duramente tanto descontentamento, para mudar hoje, ser louco é a única solução. Somente um louco poderia revolucionar a nação. Um louco que sonhando seja capaz de um mundo mudar, que vivendo, seja na terra, no ar ou no mar, ouse, crie, invente, faça seu pensamento ecoar, vibrar, sem medos, sem tabus, um louco essencial capaz de amar. Fantástica, essa balada para um louco de Astor Piazzolla, que virou um clássico. Mas também virou clássico no Brasil, quando foi gravada por Moacir Franco no início dos anos 70. Moacir Franco. Tem gente que não gosta, mas pra mim ele sempre foi um dos maiores cantores românticos do Brasil. Quer lembrar, hein? Olha só. Já sei que já não sou, passei, passou. A lua nos espera nessa rua, é só tentar. E um coro de astronautas, de anjos e crianças bailando ao meu redor te chama, vem voar. Já sei que já não sou, passei, passou. Eu venho das calçadas que o tempo não guardou. E vendo-te tão triste, pergunto o que te falta. Talvez chegar ao sol, pois eu te levarei. Louco, louco, louco, foi o que me disseram quando disse que te amei. Mas naveguei as águas puras dos teus olhos e com versos tão antigos eu quebrei teu coração. Louco, louco, louco, louco, louco, como acróbata demente saltarei. Dentro do abismo do teu beijo até sentir que enlouqueci teu coração e de tão livre chorarei. Vem voar comigo, querida minha. Entra na minha ilusão super esporte. Vamos correr pelos telhados com mandurinha no motor. Do Vietnã nos aplaudem. Viva! Viva os loucos que inventaram o amor! E um anjo, um soldado e uma criança. Pois é, e é com o Moacir Franco e a Balada para um Louco que o nosso Café Brasil de hoje vai terminando. Hoje falamos de loucos, mas dos loucos essenciais. Um canto à meia voz. Com Lala Moreira na técnica, a produção de Cissa Camargo e a apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Jamelão, Moacir Franco, Mutantes, os Fittipaldi, Astor Piazzolla, Irineu Toledo, Roberto Carlos, Avani Moraes, Condorcet Aranha. Tudo gente louca e essencial. Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador ou tocador de MP3? Então visite o meu site www.lucianopires.com.br ou ligue e deixe a sua mensagem no operadora 11 8685-8124. De novo, operadora 11 8685-8124. E para encerrar em grande estilo, que tal uma frase de Alfred Adler, psicólogo e escritor austríaco? As únicas pessoas normais são aquelas que você não conhece bem. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.